Para 5 mil, afirmativo, B13. B13, para 5 mil, 2D24. Antigo 216, continua a sessão 190. Chama agora o centro Recife, no 2545, alterna no 2685, 5216. Power, good evening, Yopa 084, holding point 10, we are ready. Roger, maintain rolling point to air information. We have 4 aircraft approaching to landing on at runway 10. Expect approximately 8 minutes. Between 5 and 8 minutes to take off. Roger, holding position at the holding point, 0.81. Ocean Air 6313, airborne at 04, contact Salvador Pro Control 109.8, bye. 19.8, bye bye. 4 atingir 5 mil na... Autorizado para 3 mil pés com 1.300, 2.2.4. Salvador Control, Ocean Air 6313. 6313, climb to level 360, clear to fly to Lida. 360, Lida, 6313. Repeat 5515, vento sequenciamento, mantenha presente pro, limite ao localizador. Mantenha presente pro, limite ao localizador, 5515. Mativo, adicional a isso, desce para 3 mil pés com 1.300. Ah, 4, vai curvar agora à direita, vou na pro 060. 060, limite dessa pro será de 8 minutos. Controle, pode confirmar o tráfego do tripeão que está à esquerda em aproximadamente 8 milhas? Afirmo. A gente tem condições de manter a própria separação, se autorizado? Autorizado, reporta sinal. Desce para 2013, 5595. Ok, vai cumprir a história então, mantendo a separação 5595. 224, copiou? Assumir pro de Duna agora, desce para 2003, autorizado, LS. 2224. Finalizador, tem o campo à vista, Ocean Air 6224. Quem completa a final, torre 118, 95, 6224. 1895, muito obrigado, um bom trabalho, senhor. 6224. Até mais. Torre Salvador, muito boa noite, é o Ocean Air 6224. 6224 do Ocean Air, continua a aproximação, número 2, chame passando Simbra com trem embaixo de travado. Chamará, 6224. Sete-oito, na via chegada maré para 2 mil pés, é o número 5, 1013. Três, condições de barra, bridge. Afirmativo. Bridge da presente, meu 313. Bridge, 313. Solo 723, solo 07, libera a direita, solo 121, solo 9. 329, lá. Todo Simbra, baixado e travado, 6224. 10 e vá. 00 grau, 09 mais. Está livre o pouso, Ocean Air 6224. Juliette, gate 10. Juliette, Bruno 0, 723. Trip completa final, chama a torre 118-95. 118-95, boa noite. Boa noite. Torre, boa noite. Trip 515, estabilizado e localizador. Confirme. 515, estabilizado e localizador. 5515, continua a aproximação, chame passando Simbra com o trem embaixo travado. Curso localizador, passarela 2224. O passaredo completa final, chama a torre 118-95. Completar final, torre 1895, passarela 2224. Torre Salvador, boa noite, passarela 2224 no curso localizador. Boa noite, número 3, chame passando Simbra, passarelo 2224. Número 3, repassarei passando Simbra, passarelo 2224. Passou Simbra, baixado, travado, 5515. Trip 5515, cliente, aguarde a autorização depois. Embaixo travado. Embaixo travado, Trip 5515. Afirmativo. Gente. Chané 6224, no solo 10, libera a direita, solo 121.9. Libera a direita, 121.9, graça 6224. Passaredo reporta raio laser aqui à esquerda da Fonte Nova, numa elevação ali. Gente, obrigado pela informação. É bem forte, parece um canhão. À esquerda da Fonte Nova ali no morrotezinho. Gente, obrigado. 5393 para o pushback e acionamento. Pode ser o gente, tá livre. Trip 5393, chama o táxi. Livre, chamaremos para o táxi 5393. Paulo Salvador, boa noite, Oxenar 6224. 6224 da Oxenar, livre o táxi, via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette, 6224. Trip 5515 no solo 12, libera a direita, solo 121.9. Libera na direita, 1219, boa noite. Boa noite. sou Cibra, baixado travado, estabilizado do ILS, passarelo 2224. Ciente, autorizado pouso, 090 graus, 129, passarelo 2224. Livre pouso na 10, passarelo 2224. Completou o push no pátio 3. Oxana 6313, chama Recife agora, 1251, no alterno 13325. Tá 3178, autorizado LS, após estabilizado, 1013. LS autorizado, pode entrar junto, 3178. Autorizado, 78. O trip 5515, a posição é a 04 do pátio 3. Solo trip 5393 para o táxi com 49 de POB. Estamos com 5 horas e 30 de autonomia, alterna Serra Brava no Vesitã, Natal. Gente, o trip 5393, mantém a posição no pátio 3, na posição aqui 10, no través da posição 10 do pátio 3, e aguarde para ingressar no principal. Ok, mantendo através da posição 10 no pátio 3, aguardando para o principal 5393. Dropa 084, clear to line up and maintain. Line up and maintain para 10, project 4. Oxané 6224, livre o táxi Alfa Juliette, ou melhor, Juliette, para o gate 01. 6224, Oxané. Ciente, via Juliette para o 016224. Confirmo? Afirmo, 1219. 2224 da passarela. P5393, após o Fokker da Oceania ingressar no pátio principal, prossiga o táxi pelo mesmo pátio, principal e Índia, e no ponto de espera da 10-1895, a torre. Boa viagem. Ok, após o 100, prossegue via pátio. Índia para o ponto de espera, 10-1895, 3393, graças, boa noite, bom trabalho. Igualmente. Perfeito. O passarelo 2224. Livre táxi Alfa e Kilo para posição 02 do pátio 3. Código 9250, autorizado Recife. 390 nível, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida é a Puca, com a transição Caju, o controle 119.8 e o transponder 5553. Air Europa 084, Airborne at 18, contact Salvador. Departure control 119.8, bye. 119.8, bye, Air Bajet 4. departure, Mobia, Europa 084, passing 1400 feet. Evening, Europa 084, climb to level 370, clear to fly to Jammu. From present position to Jammu, Europa 084, thank you. Zona 78, passa a duna, completa a final, pista 10, chama a torre 118. 89543, zona 5001, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Poço de Caldas. A decolagem da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, o controle 119, decimal 8, e o transponder 5547. Azul 5001. Correto, azul 5001, chama para o push e acionamento. Tem azul 4298. 5972, chama o solo, confirme. Destino, o Rio 5972. E o solo estado é o 340. E aguarde um instante, cópia o Rio 5972. No solo 23, primeira direita, solo 121, decimal 9, direita. Solo 219, direita, na frente, 178. Paulo Salvador, TAM 3, 1, 7, 9, 7, 8, livre. TAM 3, 1, 7, 8. Sente livre táxi Alfa e mantém a posição antes da Juliette. E Alfa vai manter antes da Juliette, TAM 3, 1, 7, 8. 4298, autorizado decolar, 090 graus, 109. China 6212 na chegada Marivoy e TAP, desce até o 50. Boa, e TAP, desce até o 50. Controle, azul 4298. Camarão, boa noite, obrigado. Boa noite. Ingresso pela Juliette. É a Juliette para o 0. Rio 5972, cópia. Ainda bom, obrigado. Via Upper Whisky 50, a decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Eudes, direto Eudes, para interceptar pelo Whisky 50. O controle 119, décima 8, e o transponder 5550, o Rio 5972. Rio 5972, chame para o push e acionamento. Chegada Mari, desce até o 050, até o 060. 90 graus, 119. 98 vai a Petrolina. Guarda a confirmação com o centro Recife, azul 4298. Escuta, obrigado. Europa 084, contact now, receive center, frequency 125, decimal 45, if unable 126, decimal 85, so on. 12545, backup 12685, 0084, good day. 5393, decolou 27, chama o controle, boa noite. Transferido para o controle, 5393, grátis, senhor, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Pista 1-0, decola, curva à esquerda, subida Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 119, decimal 8, transponder 5551. saída é Puka, é Charlie Alpha no final. Correto, chame para o puxa acionamento 6224. Taxi Gol 9250 com 78 a bordo, alternando Natal 3:40. Taxi Gol 9250, livre táxi à direita, ponto de espera da 1-0-1895, a torre, boa viagem. Direita 1895, pode esperar, uma boa noite, 9250. Boa noite. 9250 da Gol. Mantenha a posição. Mantenha a posição, 9250. Na 6212, após ETAP, desce para 2000, ajuste no 013, autorizado o endereço. Após ETAP 2000, 013, GLS 6212. Até a posição. Controle Trip 5393. Controle Salvador, Chanel 6212. Né? 6212, livre das restrições da velocidade? Está livre, 6212, porta estabilizada no IRS. Confirma, está livre as restrições da velocidade? Afirmativo, livre. Reportará estabilizado, 6212. Azul 4298, chama Recife agora, 125, decimal 45, alterna 12685. Autorizado, chama para o táxi. Controle Trip 5393. Prossiga no 3. Possibilidade de coordenação com armas é presente para o de Aracaju? Aguarda. Autorizado decolar 090 graus 119. Autorizado decolar de voo 9250. Roger Victor Kilo Delta, prossiga. O Victor Kilo Delta autorizado, voa Itape, chamando ponto ideal para descida. Delta, copiou o controle? 250, decolou 34, chama o controle em 1 no 9.8. 19.8, 9.250, boa noite. Até o 050, voa Itape. Controle, voa 9.250, boa noite. Boa noite, sobe 390, sai da PUC. 390 na PUCA, 9.250. Confirme, por gentileza, o tráfego chamou o Sol Salvador? Minutinho para sua compra, subida Pucaracaju. 3, voa obrigado. 9250, voa Jambo, da presente. 9250. Voa Jambo, voa 9250. Via Pati Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10013. Continua descida para 2000 pés, livre das restrições em TAP, autorizado LS. 2000 pés, 1868, ajuste 1013. Maceió 370, via Fruisk 58, subida por Caracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 5557 e o controle 119.8. Sané 6212, ILS X-ray 10. Sané 6212, reporte baixar o trabalho, tráfego já avistado, ajuste 10013. 6212. Aguarde para posicionamento B2241. Visado Salvador Vitória da Conquista, nível de voo 80, a subida será Arbor, após Elefa e após direto, conforme a rota do plano de voo, primeira curva à direita, após a decolagem cabeceira 10, o código transponder 5527 e a frequência do controle 119.8. Aguarde para o seu cotejamento. Ou Xaner 6224, puxe a cena no portão 1, não chame para início táxi. Pouso na 0, 6212. Autorizado seu push, sem protax. Passarei 2228, cotejo por gentileza. LF e após direto, qual foi a rota do plano de voo? Reação para push e acionamento. Luma 34, número 3 no setor. Visual com tráfego na sinal da Nozaro. Após o pouso do mesmo, autorizado a alinhar e manter cabeceiro Nozaro, Rio 5972. Agora autorização 9250. 9250. Meia 2-1-2, solos 4-0, reporte pista livre. Ah, tá livrando a pista já, 2-1-0. Tem distanciando agora o solo em 1-2-1-9. Solo 2-1-9, meia 2-1-2. Preciso voar direto. 2-5-4-5-2-6-8-5, voa, 9-2-5-0-1. Passa a duna, completa sinal, chama a torre 18895 no 868. 18895, agora 868. 1-0-0 graus, 129. Salvador, boa noite, boa noite, 868. Está estabilizado na final do ILS, pista Morosa. Boa noite, 68, boa noite, com aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0 no 3. Aguardando o livre pouso, boa noite, 68. Para o táxi 6224, 66 borda, autonomia 0148, alternando Salvador. Essa direita via Índia no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1-0-1-3. 1-0-1-3, ajuste, táxi direita Índia, chamando torre 1-1-9-5-9-5, grátis, boa noite, 6224. Salvador, 3305, gate meia dúzia, pushback e acionamento. Autorizado, chama PNX táxi. 3305. No 868, segue trem, livre pouso 1-0, vento 090 graus, 1-0-9. Trem baixado, travado, livre pouso, 1-0, agora 868. Rio 5972, decolado aos 4-2, controle agora, 1-9-8, bom voo. 19-8, grato, boa noite. Controle Salvador, Rio 5972, boa noite. Boa noite, Rio, sobe 340, voa, Dael. 340, Dael da Presença, confia. Cuidado, Dael. Dael da Presença, confia no 5972. Controle 5972. Prossegue 72. Autorizado da Elda presente, confia. O da Elda presente. 5972. Alinhar e manter cabeceira. 5393, chama Recife agora, 12545, alterna 12685, trip 5393. Aguarde para iniciar táxi 3305. Afirmativo, aguarde para iniciar táxi. O Xaner 6212, a Infraero reposicionou o senhor novamente no PAT 3, ela mudou várias vezes o portão. Então peço por gentileza que o senhor faça um 180 aí no PAT 3 e a posição prevista é a 1. Solo Salvador, é o Gondor 868, boa noite, livrão. O Xaner 6212 copiou, Solo Salvador? Prossiga, Solo Salvador. Afirmativo, a Infraero reposicionou o senhor no PAT 3, peço que o senhor faça um 180 e se posicione na posição 1 do PAT 03. Gente, vai fazer um 180 e voltar para a posição 1, 6212. Afirmativo. Gol no 868, táxi Alfa, chame essa Juliette. Quanto da Juliette, gol no 868. À direita, via Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Então, 3305, táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera, chame 2895, ajuste no 0 no 3. Pátio Índia, ponto de espera 10, torre 2453, passagem 2228, vai aguardar o término do parqueamento da aeronave da Avianca à sua esquerda após estar autorizado o pushback acionamento e chame para o táxi. Passarido 2228, autorizado, puxa acionamento, chame para o táxi. No 1-34, boa noite. Alinhe e mantém cabeceira no 0. Gol 1868, fique atento ao tráfego da TAM Taxiano após o ingresso Juliette, portão meia dúzia. Atento ao TAM, ingresso a Juliette para o meia dúzia, boa noite, 68. Oceaner 6224. Boa noite, 6224, voa Jambo, sobe 190. Ciente, 6224. Firmo, autorizado a linha manter. E o 5972, chama agora o Centro Recife 251, alternando no 3325, e o 5972. Uno 251, alterna 3325. 5972, copiou? Estabilizado Kilo Delta. Kilo Delta completa agora com a torre 118.95. 118.95. Torre, o Papa Tanque, Kilo Delta. Victor, Kilo Delta, reporte no externo, baixar travado, confirma intenções. É pousar na 7. Tente, então reporte para cancelamento das regras de voo. O vento Salvador 080 graus, 10 nós, ajuste no 013. Passou 80, Kilo Delta, para apoio cancelamento. É prosseguir para Catarina 17. 30 Kilo Delta, plano instrumento cancelado ao 5-1, prossegue agora visual, reporte na final da 17. Canal visual 17. 3305 é a torre. 3305, pronto, prossiga. Autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, vai guardar a separação coronada que decolou sua frente, mas precisa de sair de rota, por gentileza. Negativo, destino não, mas eu vou fazer uma separação de pelo menos 2, 3 minutos. Uno, uno, 3, 4, decolada 5, 2, controle, 1, 1, 9, décima 8. 9, 8, 1, 1, 3, 4. Controle, boa noite, voo 1134, passa 1500 para o 370, na boca. Boa, mantenha a saída 1134, sobe 370. E a saída 370, 1134. Já sabe, para final da 17, com trem baixo checado, Victor, Kilo Delta. Victor, Kilo Delta, tráfego avistado, livre pouso 17, vento 090 graus, 129. Livre pouso 3305, vento 090 graus, 109, livre decolagem 09. Livre decolagem, então 3305. Sala 55, estacionar a frequência livre, boa noite. C222 está ali, mas tem cabeceira na zero. Chinami 224, chama agora Recife no 2545. 2545, grato, boa noite, Chinami 224. Boa noite. Decolado 56, controle 119.8. 19.8, boa noite. Salvador, TAM 3305, boa noite. Boa noite, 05330, sai da PUCA. Atenção, 330 no perfil da PUCA. Nós 3152 na chegada Mari, desce para 4013. Pesado, Itália. Gol 1098, 2000 pés, 2013, autorizado, Elias. 2013, autorizado, Elias, gol 098. 1134, chama Recife agora, 12545, alterna 12685, gol 1134. 19.8, bom voo. 19.8, até a próxima. Salvador, passaria do 2228, boa noite. Boa, sobe 180 na vigilância, na saída da Elefa. 80 na Elefa, 2228 da passarela. Pedro 2228, é possível, é Alfa? Exclusão 0620, vai Alfa. Após a 060, direto, é Alfa. Mais 10 minutinhos, sugiro que o senhor faça uma DLA.